sempre foi uma merda, minha vida é uma merda desde que eu nasci. O cuzão do meu pai morreu e tudo caiu pra mim. As dívidas do fudido eu tive que pagar e assim. Eu nem sei como volta, será o meu fim. Investigar o que está acontecendo. Com comandar, disseram o que estão fazendo. Mais uma vez, pessoas se intrometendo. Eu não acredito nisso que eu tô vendo. Então, poxita, vamos fazer um trato. E do meu sangue você me salva e eu te salvo. Eu só queria uma mina, um pão com geleia e talvez uma casa. Interessante. Por favor, me abraça. Então, Denji, se você quer mesmo sobreviver, então tente. Vai virar o meu bichinho e me obedecer. Terá tudo que quer. Terá se conseguir. O que eu tenho que fazer pra conseguir? Simples, é só matar o demônio e pistola pra mim. Meu sonho ninguém vai impedir. É só fazer o que eu mandar. Porque eu sei muito bem o que quero. Tudo que você quer. Todos na palma da minha mão. Eu não serei o vilão, mesmo dentro da cena. É te farei entender. Não, você não fará. Que eu tenho poder. Mas não vai me controlar. Objetivo dado, agora é só questão de tempo pra eu matar esse arrombado. Tudo pra pegar nos peitos. Sei que trombei aqui, power no caminho, mas vocês são a minha família. Então vamos fazer direito. Então você quer proteger o Denji? Que piada. Faça um contrato comigo, isso é uma ordem. Obedeça. Aqui eles serão apenas piões pra vencer o pistola. Tá tudo certo pra que o plano aconteça. Aqui acorda, caralho, eu não acredito nisso. Essa pistola no seu corpo não tem como acreditar. Mas não posso deixar você causar mais destruição. Então, amigo, eu vou ter que te matar. Meus parabéns, você cumpriu sua missão. Então, como prometido, me diga o que vai querer. Eu quero que tudo se foda, desejo ser seu cachorro. Já que tem tanta certeza, então a pau e vai morrer. Desde não entendeu, dei tudo pra depois tirar. Eu só quero o Jason Man. Seu cheiro eu não vou me lembrar. Sua puta! Esse tempo todo me manipulou. Por tudo que você fez agora eu vou te matar. Magmar, entenda que pra você acabou. Tá na hora de almoçar. Meu sonho ninguém vai impedir. É só fazer o que eu mandar. Porque eu sei muito bem o que quero.